Um céu negro. É uma pessoa um pouco tímida, cheia de coragem e também com muitos medos, bastante compreensiva, mas que não conseguia entender algumas coisas. Essa pessoa gostava de olhar para o céu à noite. Quando tinha lua, ela admirava o brilho que ela trazia do sol. Quando não tinha lua, ela refletia sobre a sua própria vida. Dizia ela para si mesma que a sua vida era como essa noite sem lua e sem estrelas. Uma noite sombria, um céu negro. Ninguém tinha paciência com essa pessoa, alegre, mas com pouco vigor, que tinha dias bons e dias ruins, sem que ninguém soubesse explicar porquê, nem ela mesma. Quando a lua brilhava na sua vida, ela gostava de abraçar as pessoas queridas. Quando a lua desaparecia, ela nem as cumprimentava, embora ainda fossem as pessoas queridas. Era mesmo um desafio, por isso poucos se esforçavam para entender. Não havia, na verdade, nada para entender. Essa pessoa era e é inentendível. Se não existia essa palavra, agora existe. A lógica não consegue penetrar no seu modo de ser, nas suas emoções, na sua espiritualidade. Ela tinha e tem um modo tudo próprio de se relacionar com o seu Senhor, Jesus Cristo, a quem ela ama e onde ela encontra toda a sua paz e todo o seu conforto. Mesmo assim, há dias em que o céu é muito negro. Não importa se não há lua porque há lua nova, ou se há lua e só ela não vê, ou se as estrelas explodiram e morreram, ou se existem, mas a luz da terra as obscurece. De todo modo, a sua vida ainda é um céu sombrio. Por vezes a luz, que está sempre ali, porém ela nada vê quando seus olhos estão fechados. Essa pessoa não dá para entender, ela nem quer ser compreendida. Ela precisa ser aceita e amada. Ela pensa que não merece nada disso e nem quer que ninguém a ame. Mas como ela precisa disso? Eu poderia falar muito mais dela, mas ela não quer se abrir mais. Eu não sei o que você pensa dessa pessoa, ou se você é essa pessoa. Me admira muito a força da sua fé, o tamanho da sua esperança. Toda a grandeza, largueza e propósito e força que Deus deu a ela, que brilhem em sua alma. E se há algum impedimento para isso, que largue agora o fardo na mão de Jesus. E se procura intensamente um amor que venha de fora, de outras pessoas. Pare de procurar e viva intensamente o amor que vem do alto, de Jesus. Que bom que essa pessoa existe. Que bom que ela é inspiração para tantos outros. E obrigado se essa pessoa é você. Que bom que o Senhor a salvou. E assim, até pode ter um céu sombrio por aqui, mas tenha vida eterna para sempre com o Senhor e com todos os salvos, no céu de luz e glória com o seu resplendor.